O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você envie um e-mail para nós solicitando músicas. uspfm@sc.usp.br. Ou envie uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 480, São Carlos, São Paulo. É, você está em sintonia ouvindo as músicas tocadas no rádio, no tempo da vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de rádio. Vamos atender agora ele que também reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gente ouvinte, o senhor Januário Fortes, pela vez primeira conosco. Ele nos envia uma cartinha muito simpática, dizendo que há muitos e muitos vêm a nos acompanhar e vem sempre a sintonizar a nossa Rádio USP aqui de São Carlos para ouvir as músicas do passado. Sr. Januário Fortes, pelas palavras elogiosas a nós, a nossa equipe e também aos nossos ouvintes, os nossos agradecimentos. E ele quer reativar a sua memória com esta música satírica gravada pelo Luiz Vanderlei, do Gordurinha, que era baiano, Baiano Burro Nasce Morto. E o cemitério da Bahia, será que é o maior do mundo? Bom, Nelson Gonçalves, ele aqui com Zacarias. Nelson Gonçalves, saudoso intérprete da nossa música, que deixou um legado maravilhoso em forma de gravações. Nelson Gonçalves, do português Adelino Moreira, mas que somente aqui em nosso país, o Adelino Moreira, a melodia Meu Dilema. Tudo isso para ele, o senhor Januário Fortes, que quer ouvir ainda com o saudoso e bom mineiro Ataulfo Alves, ele aqui com as suas pastoras, Ataulfo Alves, dele mesmo, Ataulfo Alves e Mário Lago. Ai, que saudades da Amélia! Eu, na qualidade de baiano, vou acabar com essa peça de andar falando que baiano depois da meio-dia faz suas baianadas. E também acabar com esse negócio dos paulistas andar falando que bambolé de baiano é pneu de fenemê. Muito bem! Que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Oi, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Sou da Bahia, comigo não tem horário. Não sou otário e você pode zombar. Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá. Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. O Castro Alves, poeta colosso, sujeito moço, mas soube o que fez. E a Marta Rocha, violão baiano, foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vez. E Rui Barbosa, cabra de sangue na guerra, foi pra Inglaterra ensinar inglês. Oi, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Oi, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Sou da Bahia, comigo não tem horário. Não sou otário e você pode zombar. Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá. Sou cabra macho, sou baiano toda hora. Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. O Castro Alves, poeta colosso, sujeito moço, mas soube o que fez. E a Marta Rocha, violão baiano, foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vez. E Rui Barbosa, cabra de sangue na guerra, foi pra Inglaterra ensinar inglês. Oi, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Oi, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Oi, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garanto que nasce morto. Oi, mas o pau... Thank you. eu estou tão sozinho, sem amor, sem carinho, solitário na dor. Violão, já chorei tanto, tanto, que não tenho mais pranto pra chorar por meu amor. Violão, companheiro dileto, és meu único afeto, tudo que me restou, meu violão, meu amigo, nem ela nos separou. Hoje eu amargo contigo a saudade que ela deixou. Fiquei entre a cruz e a espada, quando ela, desesperada, obrigou-me a escolher. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem que não posso viver. Sem que não posso viver. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da nega. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter que comer. Quando me via contrariado, dizia meu filho, que se há de fazer. A Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade. A Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade. Thank you.